M250 no solo aos 1-2, libera direito, chame 1-2-1 na mesma nave. Guardião solo aos 1-3, sequência livre no corte. Chame 6250, libera na foco. 6250, muito bom dia, taxi via Alfa, e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6250. Alô, bom dia, Gol, 18, 19, 83. Confirme para o solo, confirme. Confirmo, Gol, 19, 83, autorização nessa frequência? 983, muito bom dia, Guarulhos está autorizado, nível 360, via Autorisk 50. Decola 1-0, curva direita, saída da El Leda e após Leda Bidev. O controle Salvador opera em 1-19.8. Aciona 5-1-1-6 no transponder, Cotente. Gol 1-9-8-3. Autorizado para Guarulhos. E a Peralta, 5-0. Decola curva direita da El Leda Bidev. Correto, apenas confirmando a aerovia para o ISC 50, me confirme o gate? Número 5. Copiado, quando pronto, chame e puxe e acionamento no 05, gol 1983. Reportaremos, obrigado. Na Federal, você reporte na curta final da 1-7, altímetro 1016. Curta final aqui. Pastor 1-7? Agora 63 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o nível 090 e chame controle Aracaju 1203. Solo Salvador, bom dia, gol 1397, informação Quilo, São Paulo. Confirmando, não estou conseguindo copiar o gol no 397, é isso? Isso, no 397. No 397, bom dia, para Congonhas aprovado, nós temos o nível 360, inicialmente via Upper Zulu 1-6. Decola a pista 1-0, a curva é à direita, saída da El Leda e após Leda Bridge. Controle Salvador opera em 1-19.8. Aciona 5-1-2-4 no transponder e coteja. Copiou 360, São Paulo e a Rápida Zulu 1-6. Decola da 1-0 com a curva à direita da El Leda Bridge. Transponder 1-2-4. E a saída 1-1-9-8, gol 1-3-9-7. O Sinair 6250 segue via Juliette para o 01. Juliette 01, chama 6250. Gol no 397, está correto o cotejamento. Quando pronto, chame posicionamento no 03. Camará, 97. espaço, tem pouso autorizado, pistão 97, vento 120, Bravo Lima. Zulu Eco, 2000 pés, ajuste 1016, livre LF. 2000 pés, livre LF, 1016, Zulu Eco. O Netuno 04? Escuta por cima. O senhor vai montar a presente radial? Confirme, para 04. Vai manter a radial 120 do Salvador? Afirmo, por 229 milhas. Gente, deixa eu ver agora no canal previsto, o Netuno 04. Chamada dos canais previstos. São 3602, bom dia, para Porto Seguro, aguarde qualquer minuto só. 3602. Quase 86, bom dia, número 2 para copiar, Lençóis, aguarde. Autorizado, Salvador Porto Seguro, nível 300, via Upper Whisky 50. Decola 10, a curva é à direita, saída da El Leda e após Leda Ilhéus. O controle Salvador opera em 119, decimal 8. Aciona 5125 no transponder Cotege. Autorizado 300 para Porto Seguro, saída da El, decimal Leda, via Upper Whisky 50, após Leda Ilhéus. Decolzão 90 com curva direita, 119.8 é o controle, 5125 no transponder 3602. Correto, são 3602, quando promoção e posicionamento no 07. Vou chamar o posicionamento do 07, 3602. Trip 58, confirmando, 5486, Lençóis autorizado, nível 200, decola 10, a curva é esquerda, saída Momo Alba após direto, o controle Salvador opera em 199, decimal 8, aciona 5132, Cotege. Autorizado, Correto, 5486 da Trip. Quando pronto, só me posicionamento na área remota, posição no 4. Solo Fortaleza, gol 1-3. Solo Salvador, gol 397, está pronto para o pushback, sanamento, posição 3. Autorizado, some táxi, 1397. Tomara para o táxi, 1397. Eu vou Força Aérea 2701, é um voo local. Já temos aprovado aqui o nível visual, é isso? Salvador, bom dia, o Papa Romeu Eco Zulu. Então, já direto para Radial 170, então, é isso? Torre Salvador, é o Papa Romeu Eco Zulu. Eco Zulu, Eco. Confirme, vai para 10 ou para 17? A 10 vai entrar. E continue e aguarda a autorização de pouso, Eco Zulu. Aguardando o Eco Zulu. Inicialmente, em Salvador ou 170 logo? 170 então, com curva direita, confirme o controle 198-18614, acione 5074, Olimpo 01. Parte militar da base aérea de Salvador, livre para acionamento, Olimpo 01, reporte o táxi. O POB seria? A quantidade de acionamento está 3602, está no 07. 3602, portão 7, autorizado. Pushback, acionamento, reporte o táxi. Autorizado, pushback, acionamento, 3602, então, na táxi. Pouso autorizado, 150 graus, 10 nós, Eco Zulu. Pouso autorizado, Eco Zulu. Está livre para acionamento. Informação é a Mike Confere, altitude 2016. Está livre para acionamento, só um instantinho para copiar, por gentileza. Passando 1970 para 1550, ciência da Mike. 3896, bom dia, sua identificação, desça 2000 pés. Via Mari, ajuste 1227. Essa 2000 com 1017 na Mike, também. Corrigindo, ajuste 1016, 1096. 1096, beleza. Beleza, Mike. Salvador, Portinho, gol 1397.0.0, tá pronto. 1397, alinhar e manter. Alinhar e manter, 1397. Chamou o solo? É o solo, chamando 6140, nível 390 para Recife. 39, eu tenho já autorizado o 35, copiaria? Copiou, 35. Note, informação em curso é a marca, o tinto 1016, o número 2 para a cópia, só um instante por gentileza. Charlie Fox alternado, táxi contornando o terminal de passageiros, ingressará na sequência via Índia. Onde espera pista 10, transferirá com a torre 186, altímetro 06, bom voo, TAM 3602. Exulo Eco, parte 3, estacionamento? Cruzamento autorizado da Alfa. Em frente, eu tentando sinalizador para o estacionamento, onde estão aí o 37 da Sideral e o Variglog. Bravo Whisky, pronto para a cópia? Autorizado Serra e Uniforme Lima Serra, o nível 430, 430, via posição Bidev, na sequência Upper November 857, o resto conforme a rota do plano, decola a pista 10, mantendo reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, então inicia a curva pela direita, o perfil de subida da El Leda, após a posição Leda, direto à posição Bidev, onde intercepta a rota do plano. Controle 119.8, a torre 18.6, acione o código 5122 para o chicletão. 19.8, obrigado pelo serviço, com o 1397. 07 aos 32, 19.8, tá grato. Tá grato. Controle Salvador, um bom dia, o Guardião 07. 07, bom dia, mantenha as condições visuais, reporte para o regresso. 07. Tenta tráfego aproximando do oceano, o helicóptero mantendo mil pés, vai iniciar a descida logo logo. Tá, ciente do tráfego, vai seguir na linha do litoral 500. Salvador, muito bom dia, o Golo 397, perfil da El. 1397, bom dia, contato radar na decolagem, só 360, saída da El. 360, saída da El, Golo 397. Alinhar e decolar 10, 130 graus, 10 horas. Alinhar e decolar 10, 1302. Ok, 6140, aprovado para Recife. O nível de voo é o 350, 350. Decolagem pista 10, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após curva pela esquerda, o perfil de subida é a Puca, Jama, Transão, Caju. Controle 1 no 9, decimal 8. Torre 1 no 8, decimal 6. Acione o código 5126 para o Ocean. Gente, o 6194 da Oceanera, cruzando de 5350, decola da 10, mantém a proa até 2 mil pés da terceira milha, posse esquerda, Puca, Jamo, Caju, 198 ao controle, 2612, 5126, transponder para o 6140, posição 1. Chamará 6140. Descida 500 pés, repórter está no campo, Eco Delta. Confirma para o AB, o Mike Eco Delta. Chama a torre 1-1-8-9-5, composto, Mike Eco Delta. Dirigindo 118-6, Mike Eco Delta. Eco Delta, base pela direita autorizado, reporte base para final, Eco Delta. Eco Delta, então aproximação direta para o pote 4, reporte na final para o pote 4, Eco Delta. 3602 ao 36, 198, por Vento. 198, 3602. Controle Salvador está 3602 transfere, perfeito da El. 3602, bom dia, contrato radar na decolagem. Está 300, saída da El. Direto 300, saída da El. 3602. Solicita direto da El, 3602. Confirme. O 3602 solicita direto da El. Autorizado da El, 3602. Direto da El, 3602. Tráfego para a posição de 1 hora, 8 milhas e meia, rumo oeste, mantendo 500 pés, vai com Charlie 35, não interfere na aproximação. Está autorizado ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado. A gente deu tráfego, semana estabilizado, né? Já está. Sim, acionamento na posição está autorizado, reporte para iniciar o push, gol 983. Reporta mesmo. O trip 5486, a moto no 4, pushback e acionamento, chame táxi. Eco Delta avistado, pouso autorizado para o Pat 4, aproximação autorizada para o Pat 4, 120 graus, 12 graus. Ciente, Eco Delta. Frequência livre, só os 40. Porque o Gol, só um instantinho para puxar, eu tô com a TR da tribo, vai taxar a sua causa e será autorizado na sequência pro pushback. Só um instante, por gentileza. Mais correção, 983. Para o táxi, 5486, o POB. Também 43, autonomia 3 horas e 40, Oceana, abraço, é, Vitória da Conquista, 43 no POB, 3h40. Táxi autorizado, contornando terminal de passageiros. Ingressará via Índia para a saída do Pátio 1. Ingressando na Alfa, transfira por 186, altitude 1016, tem um bom voo, trip 5486. Voo 983, assim que a terra da trip passar a cauda, já iniciou o táxi à sua esquerda, sentido ponto de espera, está livre puxar e chame táxi. Reportará para o táxi, 983. No 3602, chama agora Recife, 1251, alterna no 3325, com voo. 1251, 3325, 3602. Cheque trem, 120 graus, 12 nós, pouso autorizado, Souza. Pouso 0, 3096. Zulu, bom dia. É, voo local, confirme o local de sobrevoo afastamento. Aqui, o farol da barra até bom fim. Então já cola a pista no 7, vai a 500 pés. Aqui, via litoral então, decola com